na vida tento e erro, não me contento e erro. Até que consiga acertar, me viro como posso. Só não posso entregar os pontos, até certo ponto. Me sinto um traidor quando desaponto quem confia em mim. Seja lá quem for, humano como qualquer um, eu também erro. A vida é assim, muito trabalho, eu me atrapalho, sei que sou falho. Mesmo quando me esforço pra não ser, sou mais um ser de carne e osso. Vendendo a janta pra comprar o almoço, mas luto e torço pra superar minhas falhas e pra que migalhas jamais consigam me aprisionar. É preciso força, outra visão pra enxergar. Pois quem erra e admite, conserta o erro, desliga o repeat. Ganha outra chance pra acertar. Mais uma chance. Ganha outra chance pra acertar. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. E se os erros são meus, preciso corrigir sozinho. Colocar orgulho numa caixa e abandoná-la no caminho. Não cometer erros iguais, seguir sem olhar pra trás. Tem muita estrada pela frente, uma falha não me torna incompetente. Sim, acreditar que posso mudar, ou pelo menos tentar. Sim, os tombos da vida nos fazem crescer, e que os meus se vão também pra você, e vice-versa. Porque a gente não escolhe em quem tropeça. Levanta, sacode a poeira e recomeça. Perdoar é gentileza, é um ato sublime. É viver e permitir que a vida nos ensine, e ela há de ensinar a viver. É minha escola onde não posso faltar, tenho direito e dever. Por isso uso minha chance pra aprender. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço, pago, tenho que mereço. Admitir que tá errado já é o começo. Tudo tem seu preço. Vocês têm que ficar alertas o tempo todo. Considerando os meus erros e pequenos acertos.